work this moment. Boa. Base para final por 35, Paulo Sete, Camisa de Serra. Camisa de Serra, pouso autorizado, pista no 7, vento 1 na 60 graus, 9 raios. Livre pouso, não no 7, Camisa de Serra. Nível 380, saída Arbo, transição Elefa. Pichão no zero após decolagem de curva à direita, transponder 5536, frequência do controle 120 decimal 11. Claro, então, para a gente, nível 380, pela rampa e volume 7, sai na água elétrica, decola 10 com primeira curva à direita. Transponder acional 536, controle pichão 208304. 3304, cotejamento correto, reporte posicionamento. Batalha para posicionamento, 3304. Fala, boa nome, 605, para posicionamento, portão 4. Uno 605, após táxi da Gol, autorizado a retaguarda, autorizado posicionamento. Veja, fazendo nova defesa, já viu o posicionamento, já está vindo o táxi, Uno 605. Para o táxi de voo 923, 104 a bordo, 3 horas e 53, alternado, Serra Bravo, Golfo D. Confirme a autonomia. 3 horas e 53. 0.8, controle, por favor. 0.8, obrigado, bom dia, 4.2, mais 4. Obrigado, Golden 923, autorizado táxi. Índia Alfa até o ponto de espera, chame torre na frequência 118.6, que é legal no 022. Teve táxi Índia Alfa 18.6, no 022 do agente Golden 923, com ativo. Fala Fama 2, Sané 63, Toma 2, autorização recife com informação quilo. Sané 6312, aguarde cópia, saída prevista a PUCA. Ah, se for, Sané 312. Agora se levando na pista. Se alfazer, está autorizado a seguir até o Pato 5. Estacionar a frequência de boa tarde. Prossegue litoral sul, decola da 197. Aciona 5535 no transponder, 9208 a frequência do controle. Papá Romeu copiou? Por gentileza. Guiaque Papá Romeu, vamos à cópia. Prossegue para Ilhéus, litoral sul, decola da 197. Aciona 5535 no transponder, 1208 controle. Romeu Cotejo, por gentileza, autorização dada. 3.090, pronto para decolagem. Cotejamento correto, acionamento a critério para o táxi. Você vai chamar a torre em 118.6. O altímetro marca 1022. Boa, bom dia. 9.93.0, pronto, bom dia. Volume 923, a linha e decola. Pistão no zero, vento 140 graus. Confirma o vento, autorizada a ganhar o decolar. 140 graus com 10 nós, a linha e decola. Pistão no zero, 1923. Volume 923, que ganhar o decolar. Bom, pessoal, até 3259. 59, Materra, escuta a vaga para a Copa, por gentileza. Prepara Arbor, transição Elefa. Bom dia, no 072, assim a identificação de seu nível 050, de lá foi chegada a Maranhão. 5, 2, 1, bom dia. 5221, bom dia, aguarde pra cópia. Você não é 6312, autorizado Recife via UP Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Caju, pista 10, após decolagem curva esquerda, transponder 5533, frequência do controle no 20.8. Posicionei 6312, com o atendimento correto e a parte de posicionamento. Para o táxi, voo no 605, temos 168 a bordo, 6:25, alterna Campinas. Confirme aí a alternativa Campinas, pessoas a bordo 158 e autonomia 3:25. 3:25, o meu bem é de 168. 168, obrigado, autorizado táxi, Índia Alfa, até o ponto de espera, chame e torne a frequência 118.6, que é legal no 022. Gente, táxi, ponto 126, bom dia, no 118. Eu puxo bem estacionamento, TAN 3304. TAN 3304, autorizado, puxa o estacionamento e reparte ponto do táxi. Agora avançando para o táxi. Pronto, cópia. 3259, está autorizado para Curitiba, nível 360, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, onde se recebe o pelo 21 no Corocaba até o destino conforme rota. 5541 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. Está autorizado Curitiba no 360, decolou da 0 na Arbor, Elefa, seu pelo 21 está colocado em cima do plano de voo 5541 da transponder e o controle no 208.3. Qual é a sistema proposicional no 2? Mike? Bom, 05, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1 a 50 graus, 99. Conquista, pista 10, após decolagem, curva direita, transponder 5541, no frequência do controle 120.8. Transponder 5543, trip 5221. 5543, trip 5221, cotejamento correto, reporte por estacionamento. Desça 2.000 pés, livre da restrição em pelo ajuste em 22, autorizado a final do ILS X-Way para a pista 10. 2.022, liberado a restrição em pelo. Maravilhoso. Jack Papá Romeu, bom dia. Prossiga. Táxi Yankee Papá Romeu, chame para ingresso. Alfa Romeo, linha decola, pista 17, vento na 60 graus, 8 nós, e modifica o transponder para 0260. Salvador, bom dia, Gol no 605, decolada na Tael, cruzando 1800 na sua escuta. Bom dia, 605, contato no radar, Gol 360, saída da El. 360 na Tael, Gol no 605. Coordena. Jack Papa Romeo, ingresso na linha do litoral, acione 0260 na transponder e chame o controle, 120, decimal 8. Cliente vai 0260 no transponder, vai chamar o controle, mantendo a linha do litoral e a Papa Romeo. 120-80. 120-80. Cheque transponder, não recebo no radar, por favor. Espera que chamar a 2118-3. Sim, recebo e chama o controle no 0. Autorizado, Ziamari, até 2000 pés, ajuste no 023, agora 1023, no 072, reposto estabilizado, localizador. Quem chamou? É o Oceanário 6311, boa tarde, com 2 milhas do externo. Boa tarde, 6311, reposto quando baixado e travado, para o funcionário. Boa tarde. Desejo seus estimados para ingresso na terminal Ilhéus e pouso naquela localidade. seguinte, está na Lagoa do Pituaçu, vai comprar o farol da barra, estimado em mais 1h24, o Jack está bordando. Para pouso, confirma. Tem Matias, faz para pouso 1h23. Copia no 340 pouso, quando possível, seu estimado para ingresso na terminal e delta. Faz o estimado, o Jack está bordando. Não, na sala 17, chame no 2019, obrigado. 3304, livre decolagem, vento 180 graus, 10 nós. Livre decolagem para o 3304. 35221 para táxi, nós temos 45 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alternativa Salvador. Confirma alternativa, 35221. São Salvador de Bahia. Não escutei, trip 5221. A capital soteropolitana. Botanã 6319. Trip 5221, autorizado táxi. Pate 1, Índia Alfa, até o posto de espera. Chame torre na frequência 118.6, que é legal 1002. Ok, aprovado o táxi via PAD 31 ainda. Alfa, ponto de espera 118.625. Se erra Bravo, se erra Vitor, a alternativa, ok? PAD 521, obrigada. De nada. Salvador, bom dia. Alfa, Ranger, 6739, tentei informação quilo para Pátria Guarulhos. Objeto 6729, segundo para cópia, saída prevista da EL. Prevista da EL, fazendo cópia, 6729, tem informação 2. Salve, bom dia, Tené, 6319. O Tené 6311, autorizado táxi. Índia, reporte para ingresso da Juliette. Conforme autorizado. 380 na Arbo, transmissão eleva até 3304. Confere, saída Arbo. Meu Juliette, Alfa Vita na escuta. Houve um erro no nosso preenchimento do plano. Entre em contato junto à sala S, por gentileza, para fazer feita a correção. Parece que a alternativa que o senhor preencheu vai estar fechada no horário do seu voo. Chega junto à sala S, por favor. Centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. Recife, 125, boa graça, boa noite. Torre, Soteropolitano, bom dia, 35, 221, próximo ano, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Sua alternativa não pode ser a Caju, se o senhor está indo para lá. Junto, liga para a sala IS, só ele que pode resolver esse tipo de problema. Seu voo. Antes da Juliette, 6311. O Sané 6311, ingressa via Juliette para o 03, por gentileza. 03, correto. 6312, clear to pushback and setup, come for taxi. Bruxo 81, pronto, cópia. Web 6729, autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano. Nível 360, saída da El Leda Bridge, pista 10, após decolagem de curva direita, transponder 5553, frequência do controle 120.8. 130, afastado 8 minutos para a posição coral, foi na proa de TAP aguardando a chegada da maré, reposta de fila. Da El Leda Bridge, transponder 5555, Webjet 6729, cotejamento correto, reporte posicionamento. Frequência livre para coordenação própria, não há tráfego de conhecimento do controle nesse setor. Bom voo até o regresso. Se aguarde remoto no 2, segundo para táxi, para posicionamento. O CAER 2281 autorizado Porto Seguro, via Golf 677, nível 100, saída Coral, após decolagem curva à direita, frequência do transponder 5522, frequência do controle 120.8. Está travado. 72, bom dia, tipo autorizado, pista no zero, retorno a 70 graus, 10 nós. Depois zona 10, bom. 81, transponder 0277. O SAER é 2281, cotejamento correto. Chame, pronto pro táxi. Sal 200, saída da árvore, direita na proa de árvore da pedra. Hotel, chame. Torre na frequência 118.6, que é legal no 022. O livro da restrição está aberto a 3 mil pés, ajuste no 022. 3.022, bom. Oi. Oceané 6312, approve taxi until holding point via April 1, India Alpha, contact tower, frequency 118.6, QNH 1022. April 1, India Alpha, 118.6, QNH, taxi approved for the Oceané 6312. Webjet 6729, aguarde. Aguarda. 3859, está autorizado o início do push, chama quando pro táxi. Web 6729 vai manter posição, vai aguardar para que o tráfego da sua não seja preterido. Você vai manter posição só após a passagem do mesmo será liberado. Mantenha, escuta e aguarda. Aproximadamente 5 minutos. 7 horas, o Juliette é a sua vida, prossiga. Muito obrigado, comandante. Assim que eu receber o seu plano, eu pago a sua cópia. Cruz 81, cruze a pista e antes da Alfa chame novamente solo no 209, por gentileza. 209. Gol na 072, solo 25, chame no 209. 072, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Zona 072, por gentileza, ceda passagem ao tráfego da Força Aérea que vai cruzar agora, vai ingressar agora na Delta, ok? Obrigada. Bruxa 81 vai ingressar via Alfa, Juliette, contorna, Índia e quando no ponto de espera 118.6, altímetro 1022. Desça 3 mil pés na proa de zona, ajuste 1022. Na proa de zona, Estenado. Lima 072, autorizado ingresso da Juliette até o portão 01 do Pátio 1. Bom dia, Juliette, 01, I'm going to have to wait, contact Salvador Control, 120, decimal 8 to the flight. 120, 6312, good morning, Oceanet 6312, book a departure, leaving 1,600, climbing flight level 350. Oceanet 6312, good morning, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 350, book a departure. 350, book a departure. Autorizado táxi, Índia Alfa até o ponto de espera, chame torre na frequência 118 decimal 6, que é legal no 022. Complete, chame a torre em 186, bom dia, bom pouso, comandante. Já da linha de decolar, pista no 0, ventou no 60 graus, 8 nós, é um tráfego a 2 minutos para pouso. Jet 6729, posicionado após passagem do TAM, autorizado push e acionamento. Após o TAM, autorizado chama a TAC, Jet 6729. Aeronave iniciando a rolagem. Obrigado. A sala é essa, a confecção do seu plano. Chame 120, decimal 8, controle. Próximo.